andressedesmoral.com.br. Isso é pisada de moleque. Mas vou no meu pai, hein? Só tocando as melhores. Aí, Zainaldo. Aí, meu parceiro Ben, na divulgação de São Paulo. Tamo junto. Na casa da grife. O nome dele é Wesley CDs de Milagre. Vê assim, ó. E eu sei que você vai voltar arrependida, me pedindo perdão. Mas sei que não vai adiantar. Meu coração não é brinquedo, não. Eu tentei, fiz de tudo, mas você não quis. E agora eu desejo que você seja feliz. Vem! Porque já tem outra no seu lugar. Ah, ah, ah, ah. Porque já tem outra no seu lugar. Ah, ah, ah, ah. Porque já tem outra no seu lugar. Ah, ah, ah, ah. Porque já tem outra no seu lugar. Ah, ah, ah, ah. Pisada de moleque, apaixonando os corações, hein? E pra cantar comigo, meu parceiro Thiago Pisadinha. Tamo junto, filho, vem! Tamo junto, meu parceiro Jefinho. Vai gravando, meu parceiro Wesley CDs. E assim, ó. E eu sei que você vai voltar arrependida, me pedindo perdão. Mas sei que não vai adiantar. Meu coração não é brinquedo, não. Eu tentei, fiz de tudo, mas você não quis. E agora eu desejo que você seja feliz. Porque já tem outra em seu lugar. Ah, ah, ah, ah. Porque já tem outra em seu lugar. Ah, ah, ah, ah. Porque já tem outra em seu lugar. André Cidês, com Aldir Bicoara. Porque já tem outra em seu lugar. Ah, ah, ah, ah. Muito obrigado pelo convite, meu parceiro Jefinho. Tamo junto, fim. Pisada de moleque. Vai gravando, meu parceiro Wesley CDs. Nãozão pra Beni Divulgações de São Paulo. Alô, meu parceiro Júlio César. Tamo junto.